pular negrito. Louco, gangsta preto. Louco, respiro, respeito. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, vai segurar. Louco, banga africano. Louco, gangsta preto, gueto, respiro, respeito. Esperança morre, sonho dorme, nós desse jeito. Rap contra o dente, firme, forte, sorte sempre. Braço gordo, verme, vê se entende. O mais rico, mais pobre. O mais fraco, mais forte. O mais samba, mais rock. O mais cool, mais love. Vai que cola. Falsidade, sorriso sinistro. Cês ostenta luxo, nós compromisso. Os mano é 100 mil. Tem proceder, deselegante, bico sujo. Arrogante é você, Barrabás. Toca zero, light sem gás. Ideologia não enche barriga, não serve mais. Vai segurar, bang africano. Vai segurar, bang africano. Vai segurar, bang africano. Vai segurar, bang africano. Vai segurar, bang africano. Vai segurar. Vai segurar, banga africano, vai segurar, banga africano, vai segurar, banga africano. Sou zumbi, sou bilade, racionais sabotagem, nego do Bob Marley, quilombola Palmares, Che Guevara, Lampião, Solano Trindade, Nelson Mandela, resistência é verdade. Papo sério, sincero, cê tá em choque, negou. Raiz africana, não renego a cor. Sou Ogum e Xangô, capoeira e tambor. Cultura negra brasileira sempre tem seu valor. Sou preto boy, não pago de boy, não sou playboy. Injuriado com os patife que oprime e corrói. Sou sabe, sou godói, já sanando Niterói. Um daço não do goi, vida louca é nóis. Reivindicar, protestar, minha voz tá no ar. Conexão Rio, Bahia, Angola, Ceará, África. Senzala, viagem, vagão, terror. Navio negreiro, escravidão, puro ódio e rancor. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Brasil SP, zona sul, Capão. Direto do campo minado, Vila Fundão. Onde os loucos se reúnem na madruga, na viela escura, de toque de blusa, de nove furas, livros na mão. Tô no sarau com os irmão, literatura marginal. Se não é passar mal, é poesia, favela, é Assis Marighella. Os guerreiros mortal, mas a fé é mais forte. Move montanhas, não conta com a sorte. Não é simpatia e não precisa de pop. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Vai segurar, banga africano. Isso mesmo, progresso presente. DJ C ali no Cris, Mano Brown, esse Bru é Léo. Só monstro, é nóis. A cúpula na cena, os pretos problema. Big, MCTO, DJ Ale, Arnaldo. Vai, coisa nostra. Banga africano.